Sou cachaceiro, sou cabra raparigueiro. O meu dinheiro gasto todo com mulher. Sou bom de cama, espalhou a minha fama. E eu amanheço o dia na porta do cabaré. Aonde eu chego, junta logo um magote. Peguei o gostosão e dei nele de chicote. No meu terreiro dança todo mundo nu. Peguei o cara e joguei ele no pote. No meu terreiro dança todo mundo nu. Peguei o cara e joguei ele no pote. Eu boto é quente, pega fogo, camaré. Eu levo lá de uma carrada de mulher. Eu toco fogo, jumento comigo não. Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão. Cadê o cara no cabaré? Porque eu levo lá de uma carrada de mulher. Eu toco fogo, cimento comigo não. Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão. Eu ouvi falar que antigamente tinha um cara chamado Foda, né? Cadê ele? Sou cachaceiro, sou cabra raparigueiro. O meu dinheiro gasto todo com mulher. Sou bom de cama, espalhou a minha fama. Eu amanheço o dia na porta do cabaré. Aonde eu chego, junta logo um magote. Peguei o gostosão e dei nele de chicote. No meu terreiro dança todo mundo nu. Peguei o cara e joguei ele no pote. No meu terreiro dança todo mundo nu. Peguei o cara e joguei ele no pote. Eu boto é quente, pega fogo, camaré. Eu levo lá de uma carrada de mulher. Eu toco fogo, cimento comigo não. Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão. Cadê o cara no cabaré? Porque eu levo logo uma carrada de mulher. Eu toco fogo, cimento comigo não. Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão. Ah! O cara tá aqui. Eu toco quente, pega fogo, cabaré. Eu levo logo uma carrada de mulher. Eu toco fogo, cimento comigo não. Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão. Cadê o cara? Vai! No cabaré, uma carrada de mulher. Eu toco fogo, cimento comigo não. Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão. Cadê o cara? No cabaré, porque eu levo logo uma carrada de mulher. Eu toco fogo, cimento comigo não. Eu sou raparigueiro, cachaceiro e valentão.